Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 1 da tarde, depois da viagem pelos anos 70, 80 e 90 com o Discorama, agora é hora de descontração, entretenimento, informação e risadeira aqui no Pretinho Básico com Coca-Cola. Abra a felicidade, Verão Colombo, muito mais para você. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho, já planejando a semaninha em Floripa, né? Todo mundo planejando a semaninha em Floripa. Que legal. Tudo, né? Bem, Marcos Piangers? Florianópolis tem um astral, como se fosse assim uma outra dimensão. É a ilha da magia, né, Magnata? Uma dimensão de alegria, é verdade. E realizações e festas. Recebi informação do Bola hoje. Bom, vou cumprimentar todo mundo. E aí, KG, beleza? Tudo certo. Beleza, Master P? Master P. E aí, Porazinho? Sou eu, meu irmão. Tudo certo. É nóis, mano. Maurício certo. Amaral. Tudo bem. Sem móvel hoje? Sem móvel. Seria... Sem Geiso, sem Alcemar também. Seria o Neto, mas Neto tá de férias. Tá de férias, o compadre. Deixa eu falar uma coisa. Fala, né? Maravilhoso. Essa sua camisa do Dolce & Gabbana. Maravilhosa. Dolce & Gabbana. Adivinha, né? Camiseta do Alexandre Ferrer. Maravilhosa. Ganhei. Comprou da, onde? Ganhei da mulher. Internacional. Ganhei da mulher. Internacional. Eu não compro roupa no Brasil. Eu compro roupa que fala em português. Não, né, compro roupa no Brasil porque vai que eu encontro outra pessoa com o mesmo estilo. Usando vestido. A mesma roupa. É horrível. Tá horrível. Certo, bagaceiro. O nosso querido Bola da Atlântida Floripa, o capitão da Atlântida Floripa, mandou capitão dizer Bola. O seguinte, capitão Bola. Que ele falou: aí, estão vindo então, tá vindo sexta-feira de carro pra Floripa, né? Então, isso, estou indo sexta-feira de carro pra Floripa. Então, te prepara pra 10, 12 horas na estrada. Aí eu falei pro Bola, isso é no Réveillon, cara. Réveillon, carnaval. Ah, o fim de ano, ele, não, cara. É 10, 12 horas, Floripa. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo em Floripa. Todo mundo vem pra Floripa no fim de semana. E mais do que isso, Bola. E sabe que nessa segunda-feira, meu irmão saiu meio-dia de Mar e Luz e chegou em Floripa 10 da noite. Segunda-feira. Caramba! Cara, que loucura! Mas é por causa do funil ali de Laguna? Famoso funil de Laguna. Palhoça também é ruim antes de chegar em Floripa. Cara, ali. De Garopaba a Floripa é muito... onde não tá duplicada a BR, exatamente. Né? Mas vamos combinar, né? É um absurdo. Que é isso? É um absurdo aquela chegada em Laguna, em Cabeçudas, né, cara? É. Tu vem tranquilão, 3 pistas, 4 pistas, não sei o que, daqui a pouco afunila pra passar. Um carro de cada vez na ponte. E o caminhão que passa 25 por hora. E não tem o que é pior ou melhor, né? Se é pior ir no sentido litoral pelo movimento e engarrafamento na ida, se é quem tá no sentido contrário pelo perigo de daqui a pouco alguém inventar de ultrapassar porque não tá afim de esperar. É a famosa viagem kamikaze, né? Aquela de volta, assim. Bom, mas então é o seguinte, boa viagem pra quem vai pegar a estradinha aí pra Santa Catarina. O planeta tá chegando também, sem ser nesse final de semana, no outro já é planeta. Uma galera invade Santa Catarina, invade Floripa. E vamos lá, vamos com fé, vamos se preparar pra viagem, né? Vamos levar lanchinho, bebida. Bota cerveja pra gelar. Uma garrafinha de uísque, né? Pra ficar ali de hora. Vou junto. Dá pra ir vendo um DVDzinho, pô? Dá pra ir vendo um DVDzinho. Não tem. Ali na duplicada, não. Tem. Hoje é quinta-feira, 6 de janeiro de 2010. Hoje é dia dos Reis Magos, portanto é dia de desfazer os enfeites de Natal. Hoje é o dia de Santo Reis, né? Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis. E também é dia da gratidão e dia do mensageiro. Obrigado por me falar isso, cara. Lembrei daquela cena do Vida de Brian, que os Reis Magos entram, né? É. Na manjedoura, aí no começo do filme, tá ligado? Eles entram numa casa, eles entram não é, no, uma é uma casa. Eles acham que ali, né, onde nasce o Messias e é o Brian. Que, na verdade, o Brian nasceu na mesma hora, no mesmo lugar de Jesus, por isso que é a Vida de Brian. E a mãe do Brian. Saia daqui! Mas nós trouxemos ouro, incenso e mirra. Nós íamos guiados por uma estrela que vieram por uma garrafa de cachaça. Oi, meu, destaques comentados do Clique RBS: passageiros reclamam de redução de horários de ônibus em Porto Alegre. A redução de 10% nas viagens de ônibus durante o período de férias escolares complica a vida de muita gente que depende de transporte coletivo. Desde o mês passado, as 23 mil viagens diárias foram reduzidas para 21 mil. É ruim, né? É. Não ando de ônibus, não ando de ônibus, não sei disso. Não só pula, próxima, mesmo. Próxima. É verdade, a gente não sabe exatamente como é, né? É brincadeira, mano. Não sei como é essa como vida. Como é a vida, como é a vida pra quem anda de ônibus, porque... É um saco. Porque... É ruim, cara. É ruim, Porto Alegre. É um saco, cara. Minha mãezinha não é muito com 72 anos ainda anda de ônibus. É isso que eu ia dizer, né? Nós temos parentes, cara. Familiares e amigos que andam de ônibus e tal. Vizinhos. É verdade. Vizinhos. Pô, nem estagiário anda de ônibus aqui, meu. Não, antigamente estagiário andava de ônibus. Hoje estagiário aqui na rádio tem caminhonete, tem SUV, velho. Eu já falei aqui, ó. No momento que contrata o estagiário, tem que entregar os bens pra empresa. Isso. Tu já viu o estagiário ir pro ar com menos de um ano de firma? Não. É verdade. Ele veio com um QI elevadíssimo, né? Isso é verdade. Com um QI elevadíssimo. Polícia continua caçando suspeitos da morte do turista argentino em Florianópolis. Três pessoas são investigadas e policiais já teriam descrito a descrição do atirador. A informação é que o atirador é um homem negro, cerca de 1,80m, mas ainda não foi identificado. E tinha informações também que tinha um adolescente envolvido, isso. Né? No repercutiu muito negativamente para Florianópolis, isso, no mundo inteiro, esse assassinato do argentino. Principalmente na Argentina, onde que Floripa recebe muito turismo. Bom, desde que eu moro lá, 8 anos, 6 anos, se assaltava muito carro. Desde que tu não mora lá? Desde que eu não moro lá. Não, quando eu morava lá, sei lá, 6 anos, já tinha muito carro sendo assaltado. Todo mundo estacionava na lagoa, estacionava na praia, tinha carro assaltado. Nunca foi feito nenhuma política pública para coibir esse tipo de crime, e agora precisou alguém morrer, um argentino ser assassinado, para, enfim, repercutir, tá na capa do jornal e a prefeitura tá se mexendo. Vão prender esse cara e não sei se vão continuar fazendo, se vão continuar coibindo. O lance, cara, é que Santa Catarina e Florianópolis, de uma maneira especial, é povoada por gente muito boa. Né, por gente boa, gente pura, gente boa de coração. O manezinho é muito bom de coração. Tenho certeza absoluta que esse cara que matou o argentino não é florianopolitano, não é manezinho da ilha, cara. Não é mesmo, não é nem catarinense, cara. Número de flagrantes de embriaguez ao volante aumenta 62% em Porto Alegre. Que isso, em 2010, 157 testes realizados deram resultado positivo. Que isso, velho? Mas não dá pra entender por que os caras relaxaram a fiscalização. Depois que rolou a lei seca, vocês lembram, né? Veio no restaurante, refri, cara. As pessoas tomando refrigerante. Coca-Cola, por medo, por água, medo, uh-huh. Por medo. No Rio continua. No Rio continua, exatamente. Meu pai mora lá, eu falei com ele há pouco tempo. Imagina teu pai, cara, gente. Não, e ele disse que lá a coisa continua muito, a fiscalização continua muito forte. Eu tive lá. Mas um lá ano, teve, lá teve uma parceria muito boa com os táxis, cara. Os táxis baixam o preço pra levar a galera pra balada. E as pessoas têm medo. Isso é bem legal. Exatamente, isso as pessoas têm medo, cara. Ou tu sai com um cara que não bebe, que vai dirigir, ou tu vai de táxi. É assim no Rio, cara. Ou tu pune. A fiscalização continua. Ou tu pune. Mas exatamente, porque a fiscalização continua. E aí, com a sensação de impunidade, é uma vergonha. Mas tem uma outra coisa também que é impressionante, que a gente não se dá conta. Não há como punir todo mundo ao mesmo tempo. Ah, sim. Não, tudo não bem, mas por quê? Não tô falando em prisão. Tira a carteira do cara. Não, mas fica 2 anos sem dirigir. Não, é que assim, ó. Não, tu não vai pegar todo mundo. Tu não vai pegar todo mundo, mas os que tu pegar, tu tem que usar de exemplo. Ok, aí sim. Mas tu vai pegar como? Com uma fiscalização rígida. Aconteceu logo que baixou essa lei, uma fiscalização intensa aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, que relaxou um tempo depois, e aí os caras sentiram, aí tá o resultado, é esse aí. Aumentou... Tem que tirar de circulação o cara que dirige embriagado, não que estaciona no lugar proibido. Exato. É o cara que tem que ser circulação. São crimes diferentes, né? São crimes diferentes. Exato. É uma injustiça, um amigo meu perdeu a carteira com 24 pontos, teve que entregar. Meu número favorito. Nunca dirigiu bêbado. Pai de família precisa do carro pra trabalhar. Possivelmente infrações leves. Infrações leves. Aí o cara mata uma família. E tá aí livre. Cara, ontem de noite, tava dando uma corridinha na noite em Porto Alegre, era meia-noite mais ou menos. Eu fiquei impressionado com as pessoas, com a velocidade que as pessoas andam ali na 24, na Guete, na Independência. Meia-noite, velho. à noite, aí eu vi um cara num Corsa. É que eu acho que assim o cara passa devagarzinho na Padre Chagas pra mostrar o carro. E aí volta rapidinho. Aí volta bem rapidinho. Passa de novo devagarzinho. Mas é demais, cara. Meia-noite não tem porque tá correndo nas ruas da cidade. Que isso, cara? É, não tem horário pra correr, não tem por que correr, né, cara? Só esse negócio que o Maurício falou, não dá pra confundir uma coisa com a outra, né? A gente tem que exigir punidade pra punição pra esses caras. Diferentes, né? É, porque o cara que estaciona no lugar errado, ele tem que ser punido. Mas eu entendo vale o que o Maurício todos. Quis dizer. É que uma coisa é tu ser punido igual. É porque tu tá. Tu tem 24 pontos na carteira, tá? Daí o outro cara lá que tem 21 pontos na carteira, as infrações são diferentes, mas os dois perdem a carteira. Um porque matou alguém no trânsito, o outro porque estacionou no lugar errado. Tá, mas assim, então tem que ser diferentes as coisas, sim, cara. Sim, sim, tá sim. Certo perder a carteira em ambos os casos, velho. Tá certo perder a carteira em ambos os casos, mas desculpa. O cara que perdeu a carteira por infrações menores, ele fez repetidas vezes as infrações menores. Tem que fazer muitas infrações menores pra poder perder a carteira. Exatamente. Não, talvez não. Ele fez várias vezes. É um folgado esse cara. É folgado. É porque ele não tem consciência. Né? E esse mesmo que tá sendo punido por ter, conforme o Porão falou, ter repetidamente executado uma ação errada, ele tem que ser punido, porque senão numa dessas erradas que ele faz, ele pode se comprometer tanto quanto um bebum, claro. Claro. E é muito, pelo dia a dia, tu vê 10 carros estacionados de forma equivocada, do que daqui a pouco descobrir que tem um bêbado dirigindo ali, tu não tem como chegar no cara, escuta, vem cá, deixa eu fazer um bafome, assim, do nada, 3 da tarde, numa esquina. Dá um beijo. Não, agora não é o carro isso, estacionado cara. Tá errado ali. O problema é que quando pega o cara com o bafômetro, o cara tá alcoolizado, ele não é punido como deveria ser. Ele paga uma fiança, exato. Ele vai pra delegacia, assina o termo, aí tem um advogado legal, tem um pai rico, aí sim, ele paga a fiança e sai. E no outro dia de manhã ele acorda e já pega o carro dele. É verdade, amigo. E no outro dia de noite ele tá bêbado dirigindo de novo. É verdade, amigo. Tá certo, Maurício. Agora é o país das costas quentes. É o país do sobrenome. Segura a onda aí, Marcelo. Segura a onda aí. Um terço do orçamento da EPTC, já que estamos no assunto, vem de multas. Opa! Em 2010, a empresa que fiscaliza o trânsito em Porto Alegre arrecadou R$73 mil por dia. Ah, olha, com infrações. Você que quer fazer a EPTC falir, então, ande na lei. Né? Eu sei que odeio EPTC, que vai falir EPTC, né? Anda na lei. Olha aí, que baita estímulo, cara. Praia dos Ingleses, norte da ilha de Floripa, lota em plena quinta-feira. Temperatura da água atrai pessoas de todas as idades e faz a alegria das crianças. É boa a impressão que eu tenho é que a faixa de areia da Praia dos Ingleses tá sumindo, né? Mas tá. Tá sumindo, a verdade né? é que tá. Tá sumindo mesmo. Tá sumindo a faixa de areia de várias praias no Brasil e no mundo, né? E uma delas é a Praia dos Ingleses. Inclusive, na Praia da Barra, lá do lado da Ferrugem, também sumiu um pedaço da faixa de areia. Aquelas, não é muro que chama, né? Que os caras fazem. Contenção. As contenções, né, e tal. Foram todas destruídas pela água que avançou. O mar tá mais em cima. Não foi o mar que avançou, cara. Foram as contenções que avançaram no mar. É diferente. O mar tá tomando conta de um espaço que... Tá, deixa eu falar. A praia tá desaparecendo. Eu pensei que fosse o contrário. Eu pensei que estivesse havendo um avanço das pessoas, entendeu? Sim, mas não, tá havendo um avanço. Não, mas há, né? É o que tá acontecendo. Houve um avanço das pessoas até uma região, né, que não poderia ter ido tanto, e hoje em dia o mar está chegando, né, próximo pelo a essa área, invadida das calotas polares, né? O nível do mar está aumentando e as praias estão sumindo em vários lugares do mundo. A culpa sempre é do homem. Cara, por falar nisso, deixa desse teu comentário, Maurício Amaral, a culpa é do homem. A gente falou um tempo atrás naqueles deslizamentos lá no Rio de Janeiro. Deixa eu falar um troço sério. Os deslizamentos lá no Rio de Janeiro e tal, que as pessoas constroem irregulares as suas casas em morros, em costas e tudo mais, e a gente critica essas pessoas. Ontem eu tava vendo um deslizamento em São Paulo, com a enchente que deu em São Paulo, com a chuvarada que deu em São Paulo, e a entrevistar um pobre, infeliz, coitado que perdeu a mulher e o filho no deslizamento. E aí o cara disse assim: a gente não mora aqui porque quer. Foi uma frase absurda. Eu tava comendo um troço, eu larguei o garfo e falei: cara, não acredito que o cara falou isso. Mas são motivos diferentes, né? Aqueles deslizamentos que aconteceram em Angra, por exemplo, as pessoas estavam lá, conseguiram construir as casas lá por, sei lá, com, como. Certo, entendeu? São diferentes. São diferentes, é um caso diferente. É, nesse caso aí, mas óbvio. Mas eu entendi o que o Federer falou e aconteceu, escolha, né? Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu ouvi a frase dele. E eu tava caminhando assim, pra lá e pra cá, fazendo umas coisas e querendo fugir um pouquinho daquilo tudo ali, né? E daqui a pouco, quando. E casualmente, quando ele foi falar, eu olhei a TV e ele largou essa frase, pelo amor. É verdade. Uma patada do lado da orelha, assim. A gente não tá ali porque quer. Pra isso serve o jornalismo, amigo. Pra entrevistar gente que perdeu mulher e filho. É verdade, Marcelo. Na enchente, no deslizamento. É verdade. Toca a sociedade, isso é importante. Oktoberfest de verão começa hoje em Blumenau. Olha! A partir desta quinta-feira e todas as quintas até o dia 4 de fevereiro, o Parque Vila Germânica abre as portas para a noite de Oktober. Caraca! Haverá apresentação de bandas germânicas, pratos típicos e os tradicionais chopes artesanais de Blumenau e região. O ingresso custa R$5 e os foliões com traje típico terão acesso livre. O valor do chope é R$4,50 e o refri R$2,75. Diversão garantida. É final de semana agora? Final de semana, toda quinta. Quinta, Blumenau, a partir de hoje até dia 4. Quinta que vem. Vamos lá, compromisso marcado. Quinta que vem, Blumenau, foi. Cara, era isso então de destaque do Clique RBS. Finalmente, para esta, né, quinta-feira, 6 de janeiro, Marcelo. Tem cada vez mais destaque do Clique RBS e menos do Rede Record. Acho que o nosso papel é esse, né, cara? Nosso papel é entrevistar quem perde casa, filho. Verdade. Perde a família. Aí você olha bem pra ele, foca na cara dele e pergunta. Quem perde a mulher, o que você tá sentindo? É um alívio ter perdido minha mulher, mano. Barbaridade. O casal foi preso após gastar $5,000 num clube de striptease e não tem dinheiro pra pagar. É verdade, vai ter que pagar com o corpo. Foi em Texas, no Dallas. Ah, lá é assim. Não, Dallas, Texas. Entre os gastos, o casal tomou 4 garrafas de champanhe. É verdade. Foi champanhe rosé, Marcelo. Não sei se foi rosé, Maurício Amaral, não é minha especialidade. Pessoas chiques tomam champanhe rosé. E um ladrão de banco é preso após ser reconhecido pela própria mulher. É verdade. O roubo ocorreu na terça-feira em Bradenton, na Flórida. A mulher chamou a polícia e disse: ai, meu marido que é o ladrão. Mulher cagueta. É verdade. Mulher sempre caguetando. Cagueta até com o dedão do pé. Jovem é preso por brigar com o irmão por causa de música. Segundo a polícia, os dois irmãos estavam embriagados. Devia ser o Cajeiro Chico Chalaça. É verdade. Davi Jugersen foi acusado de violência doméstica. Bateu no próprio irmão, não queria pode. Queria saber qual era a música que o Davi não queria ouvir, né, cara? Ah, de repente tem um atenuante, né? Se o cara tá ouvindo Calypso, até o Davi estaria certo. Colapso. E uma notícia de última hora, a Amy Winehouse comprou no Rio de Janeiro. Acredite se quiser, já começou nas drogas fortes. Comprou no Rio de Janeiro um CD da Preta Gil, amigo. É verdade! É verdade, mas é verdade mesmo. Vocês estão rindo? Tá no site de notícia. É verdade mesmo. Amy Winehouse compra CD da Preta Gil. Essa gosta de droga pesada. E depois dizem que ela largou as drogas. É verdade. Marcelo. Não sei se vai fazer os shows, hein? É verdade. Não sei se vai fazer os shows. É verdade, Marcelo. Não, isso, né, Marcelo? Vai daí, querido. Não, só pra saber, só pra dizer aqui, tem dois caras no Twitter aqui perguntando por que é reprise o Pretinho hoje. Reprise? Mas não é, é reprise, cara, é ao vivo. É uma reprise. É, ó, 11:30 agora. Talvez pelo assunto trânsito. 11:30. Seja recorrente. Ah, é verdade. É, acho que a gente tá repetitivo. É verdade. Será, é, cara? É verdade. Foi uma maneira dele dizer que nós estamos repetitivos. Sutil, mas como, né? A gente não. Eu acho não, que a gente tá muito repetitivo. Mas vocês acham que precisa punição pro motorista que. Cara, eu acho que a gente tá repetitivo. Eu acho que a gente tá muito repetitivo. Talvez as voltas, né? Tem que reciclar. Então vamos fazer uma coisa diferente. A gente tá muito repetitivo. Vai daí, Pi. Tá repetitivo. A mulher entra na sapataria e aí começa o inferno astral do vendedor. Ah, esse aqui tá muito alto. Não. Ah, e essa cor não. Ah, deixa eu ver. Ah, não, tá me apertando aqui. Ai. Não, esse é muito folgado. Não tem um mais altinho? Ai, não. Esse é muito alto. Mais baixinho. Ah, meu Deus. Tem um mais clarinho? Ah, e esse salto aqui? Não. Ah. Tá, o mais escuro que... Bom, e assim vai. Mas o que ela mais reclama é essa história. Ah, e essa altura? Não, essa altura aqui não. E aí o vendedor já é irritado, mas tentando se conter. Escuta, me diga uma coisa, senhora. Com que a senhora pretende usar esse sapato que tá procurando? Ah, é com meu marido, ele é muito baixinho. Ah! Troca de marido, meu. Cara, é impressionante mesmo. Esses dias eu entrei com a mina numa loja, ela viu na vitrine, num shopping, um chinelinho. Chinelinho com uma rosa, uma flor em cima, assim. Essas coisas de. Maravilhoso. E aí ela entrou. Escolhe muito bem. Ah, vou entrar ali, eu queria só levar, tá baratinho ali, vou levar e tal. Tá, entrou, foi, começou. E passou 10 minutos e 15 minutos e 20 minutos e 30 minutos. E aí já vinha a vendedora, já tava vendedora com 12 tipos de chinelo diferente. Ela não levou, depois de meia hora, ela não levou nenhum. E eu vou aproveitar para dar sugestões aqui aos fabricantes de chinelo masculino que comecem a colocar ali em cima um martelo, uma chave de fenda, né? Uma luva de boxe. Uma furadeira. Uma furadeira, mulher bota flor. Bota, né? Vou botar umas coisas para nos atrair, né? No chinelo. Uma bola. Um futebol. Bem grandão. Mas sabe que a mulher, ela entra na loja, não experimenta a roupa porque ela quer comprar. Ela experimenta a roupa para ver como é que fica nela. Ela bota a roupa, fica no espelho, experimenta uma. Ela vai lá e experimenta. É só pelo prazer de ter vestido. Cara, assim, aquela vestido, mulher, sabe? É incrível como as roupas caem mal em mim, cara. Eu vejo no modelo ali, no da modelo, fenda. No manequim fica ótimo. É maravilhosa a roupa. Eu quero igual aquela ali. É. Eu visto, fica horrível em mim. Realmente o manequim é diferente do nosso corpo, tinha, né? Tinha que ter um manequim barrigudo. Principalmente do Dupiante. A minha bronca, a minha briga, a minha bandeira em 2011 é pelo manequim barrigudo. Mas tu sabe, Pernas, que isso que tu tá falando, muitas mulheres se irritam olhando uma vitrine. Manequim com teta. Por causa disso, sabia? Que muita mulher se irrita na hora de ficar olhando ali, porque daqui a pouco vê esses manequim e tá perfeito. E aí tá, mas não vai crer. Ah, sim. Tu acha que eu tenho aquele corpo ali? Acho que eu vou comprar aquilo ali agora, vou ficar assim. Manequim baixinho, careca com e teta, barrigudo. Corcunda, o Potter. Tanto é que tem muita loja feita pra gordo e pra gorda fazendo exatamente isso, né? Exatamente. Bota uns manequins. É muito deprimente, né? Tu comprar uma roupa numa loja pra gordo, né? Cara, aconteceu uma comigo sensacional esses dias no shopping, que eu fui trocar uma camiseta que eu ganhei no... Tem gordo ouvindo. Eu ganhei uma camiseta que ficou um pouco apertadinha, apesar de eu ter perdido alguns quilos, né? Ficou um pouco apertadinha. Eu fui trocar por uma outra na loja e experimentei duas. Aí eu experimentei a primeira e aí nisso fui procurar minha mulher. Minha mulher já tinha sumido pra mostrar amor, essa, né? Eu já tinha sumido. Ela sumiu, ela consegue desaparecer. Eu piscar o olho, ela desaparece. É pequenininha, some em qualquer lugar. Tu quer me dizer alguma coisa? E aí, cara, nisso ficou meu filho de número um comigo na loja, né? O João. E aí eu vesti a primeira, ele olhou. Ah, legal, pai. Legal. E aí eu botei a outra ali. Deixa eu ver, pai. Olhou e disse: pai, essa aí fica melhor em você. A outra tava bem apertadinha. Ah! Ele esquece a sinceridade de uma criança. Amor, né, eu já achando, não, vou botar essa apertadinha. Essa apertadinha. Tá podendo, cara. Tá podendo, velho. Teu filho gosta, né, de ti, porra. Vai daí, KG. Sabe que meu pai tá na faculdade de medicina? Ah, é? Professor? Não, tá dentro daquele frasco ali. Pra quem vai pegar a estrada. Eu ia falar, Marcola. Dois amigos, eu ia falar que a Thaís aprendeu a desaparecer com o Porã, né? A Thaís aparece durante no shopping muitos anos e o Porã desapareceu na balada. É, durante muitos anos desapareceu. Mas agora eu não vou. Eu tava ajudando, né? Eu tava ajudando uma menina que desmaiou. É. Não sei, Porã. Aconteceu numa das reuniões dançantes do Fetter, da Rodaica, que eu fui com a minha esposa. E aí, que tu fez, Porã? Tava tão cheio que no caminho eu estava passando e uma menina desmaiando. E nisso um cara pediu: Porã, ajuda aqui. Eu ajudei. Ajudei, levei a garota até pra tomar um ar. Até a casa dela, daí levou. Calor, daí. Daqui a pouco eu volto, tinha mais uma desmaiando. Peguei, levei, e aí fiquei um tempo desaparecido. Porã é enfermeiro agora, Eu tava prestando socorros. Ô, Piangers, rapidamente, antes de tu continuar aí, por favor, dá um espacinho pro nosso estagiário se pronunciar aí, o nosso querido Arthur Gubert, estagiário do PB. Por que que tu tuitou? Animal, que o programa hoje é gravado? Foi tu que fez isso? Porque sempre tem gente que pergunta se é reprise. Aí tu hoje resolveu dizer que é. É um animal, cara. Ah, agora eu entendi, agora fez sentido. Todo mundo me perguntando no Twitter: por que que tá gravando o programa? Por que que tá gravando? Não tá gravado o programa, foi o débil mental do estagiário que disse que tava reprise, aí, cara. Que isso, velho? Vai, Marco. Dois amigos conversando. Ó, cara, na estrada minha mulher é capaz de falar 100 palavras por quilômetro. E o outro, na cidade a minha fala mais de 500 palavras por litro. Cara, cara que vai pra Floripa com a mulher, né? Mulher. 12 horinhas ouvindo 12 a mulher fazendo o aquela ladainha, aquela coisa, cara. Mas aí o doutor chega pro parceiro. Aí, porra, isso é uma piada. Uma piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Elixir Pai Curu! Você toma pela boca e ele sai pelo melhor preço da farmácia. Fazia tempo que não vinha, né? Pô, essa piadinha vai pra minha querida vozinha Leonida Cerezer Burtê, que ontem completou 98 anos. Que lindo, cara. A festa será na Praia de Atlântida neste sábado, né? Vai estar lá. Todos convidados. Burtê, todo mundo. Demais, né? Ela já tá lá. Já está lá, já está na praia. A voz para surfa. Onde é que compra ingresso? 98 anos. Tem ingressos com a família. Ingressos com a família. Antecipados com a família. Se antecipar essa festa, né? Porque se tu dá os parabéns pelo que tá de aniversário e tu diz a festa vai ser sábado em Atlântida, tá divulgando. Não, mas é que ela está lá e a família vai se dirigir ao litoral. E como é que vai ser a do ano que vem, porra? Tá, pois é. Difícil programar, né, Marcos? Olha, cara, não é. A minha vozinha, por exemplo, vai fazer 100 anos agora em janeiro. É, meu. A minha vozinha faz 100. Eu tenho duas avós vivas, as duas avós vivas. Uma vai fazer 100 anos. Que gens! E outra. Hã? Que gens! Que gens! Que gens! Da família, os gens da família. Ah, que gens! Que gens! E a outra avózinha tem 94, cara. Pá! Que coisa! E as duas? Pois é, minha avó já disse, mas meu filho, eu acho que eu nem morro mais. Mas aí o doutor chega pro paciente. Olha, eu sinto muito informar, o senhor só tem mais 3 minutos de vida. Pum! Doutor, doutor, o que o senhor pode fazer por mim? Olha, eu acho que no máximo um miojo. Eduardo Luan, Eduardo Silva, mais você aqui. Nosso ouvinte, rapidinho aqui, nosso ouvinte William Munhoz Alves, indo pro Marina Park com a família curtindo o Pretinho Básico. É nóis. Olha o cara aqui, William, Fran, Jéssica, Laura e Bruna. Imagina a diversão que dessa legal. Galera. Sábado eu tô lá. Cara. Imagina a diversão. Ó, pessoal, marido, pessoal, o porão vai estar lá sábado. Sábado eu tô lá, bem certinho. Quando o marido chega em casa, encontra um homem debaixo da cama e furioso pergunta à mulher: o que faz esse homem debaixo da cama? Bem, ai, debaixo da cama eu não sei, mas aqui na rede ele fez maravilha. O cara comprou uma cama nova, último lançamento, cama nova. 2 dias depois, a mulher dele liga pra loja dizendo que a cama tava com defeito, que mandassem um técnico lá. O técnico chegou e perguntou qual o defeito. Ai, moço, sua cama treme toda vez que o trem passa. Pode testar, o trem passa daqui a 10 minutos e a cama treme. O técnico deitou, ficou ali esperando. Nessa hora chegou o maridão. Aí, cara, que merda é essa que tu tá fazendo aí na minha cama, rapaz? Ô, doutor, se eu disser que eu tô esperando o trem, o senhor vai acreditar? Não, chega, agora chega. Para. Chega, tem um ouvinte funcionário de banco aqui que diz o seguinte, ó. Sou funcionário de um banco em Santa Catarina e fiquei decepcionado com vocês ao passarem a informação ao público sobre assaltos a bancos. A notícia é importante, porém o comentário foi infeliz ao darem o exemplo da idosa. Na maioria das vezes é. Hoje em dia, uma técnica muito utilizada pelos bandidos para assaltar agências é justo utilizar-se de uma idosa. Ah, o Maurício falou isso. Para conseguir acessar o ambiente interno da agência com uma arma. Pensem nisso, um dia vocês podem se tornar uma vítima. Abraço, Tiago. É. Vai, ainda bem que a minha avó parou com isso. Cara, eu achei que fosse assim, um troço absurdo. Nunca vão utilizar uma idosa e os caras usam. Cara, não há o que não haja. Que loucura. Não há o que não haja. Fica a dica, então, né? Não, já estão usando. Em Floripa, eu tinha um amigo que era caixa e ele dizia que o guarda saía pra almoçar. Ele era caixa, cara? Ele era quadradão? Ele era caixa do banco. O guarda saía pra almoçar. O guarda do banco, em Floripa, há 10 anos, saía pra almoçar. Ah, não, mas aí era outro tempo, né, cara? Saía pra almoçar e tal, voltava 1 da tarde e tal. Imagina que beleza. Tirava uma soneca, né? 1:28, vamos fazer os classificados do Pretinho. Tamo bem no tempo hoje, hein? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Tô precisando de uma força pra juntar uma grana. Meu nome é William de Canoas e tô escrevendo pra vender um celular e um óculos de sol. Uma vez que tô precisando do dinheiro pra viajar. Pô, vai viajar sem celular e sem óculos, maluco. O celular é um LG KP570, o LG Cookie. Tá em bom estado, preto. Cookie é bom. Cookie é bom. E vem com fone de ouvido, memória externa de 1 GB, desbloqueado, tem Bluetooth, Edge. touchscreen, câmera de 3 megapixels. Bom, enfim, é um LG Cookie. 210 pila ele tá pedindo e tem nota fiscal. 210? 210. É o óculos é da Mormai. Tá novo, apenas com um arranhãozinho na lente. É um Gamboa Air 2. Tranquilo, né? Tá pedindo 210 pila. Os dois produtos têm preços negociáveis. 210 o óculos também? Pariu, cara. Vendendo celular e óculos. É, Maurício Amaral, 200. Tu não leu essa porra hoje quando tu tirou pra eu ler? Tu tá irritado? Não, ainda não. 210 isso pila te o telefone e 210 o óculos. Vendendo óculos e celular deve ser tóxico. Deve estar envolvido com tóxico. Crer. Os dois produtos têm preços negociáveis e posso enviar fotos para quem estiver interessado. Se der R$30 e ele vender, é porque tem pedra no meio. Interessados, escrevam para classificadospretinho@gmail.com. Ah, não, esse e-mail é nosso. Não é, né? Não tem e-mail no Gmail. Outra aqui, quer comprar, Maurício? É o óculos tá com um arranhão e uma lente só. Quanto é que custa? 210 pila. Do pantalhão. 210 é muito caro pra mim, cara. E mais uma dele, aqui, ó. O LG dele tá com o LG 210 pila também, cara. Pô, tava na hora de tu trocar esse teu celular aí por um LG. Eu não tenho 210. Chegou a hora de fazer o upgrade do teu celular, Maurício. Pega um LG Cookie. Não, é preciso. Tem uma senhora que vai me emprestar. Cara, minha mãe tem iPhone, cara. É justamente. Só no Pretinho vou conseguir vender um Gol Trend 1.0 Total Flex 4 portas única dona 12.000 km ano 2008. Não é mais trend esse Gol aí. Não é mais. Esse Gol não é mais tendência. Limpador e desembaçador, ar quente, 4 pneus novos, step nunca rodou, valor 22.000. Contato através do vendogol2008@gmail.com. Tá bem? Tá mais do que bom, né? Tá mais do que bom, né, Almir? Tá mais do que bom. Deixa eu ver tua camiseta. O que tu quer com a camiseta, cara? A Leila falou pra ele. Cara, maravilhosa. Bonita, Leila. Dolce Gabbana. Não. Dolce Gabbana. Não, é Dolce e Gabbana. São dois doce, estilistas. É os doces lá de Pelotas, a Dolce Gabbana. Dois estilistas italianos, Dolce e Gabbana. Casados entre si. Casados, né? Entre si. Numa palavra, magnânimo. Obrigado. Muito obrigado, meu. Impressionante. Tu passa muito calor na praia, não, né? Não. Tem os ar-condicionado. Ah, só de sunguinha na praia não tem erro. O ar-condicionado hoje em dia é. Ar-condicionado. O ar-condicionado é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. E o ventilador de teto. Também, os por dois juntos, então, impressionante. Que vai à praia e tem uma barraca, Almir, que tem, a Inova Almir, que tem, lança o ventilador de teto para a barraca. E Almir, tu é um gênio, Almir. Genial. Tu é um demais, gênio, Almir. Dá até naqueles iglu. Principalmente que é redondinho, né? Redondinho. Daí ele... E gira bem rápido, querido. Mas não levanta a barraca junto? Não levanta a barraca junto. Rasgar a lona nenhum. Também não, pra né? Dormir é cortar maravilhoso. Cortar o pescoço do cara? Não, não. Esse talvez seja o principal. Imagina o cara levanta pra pegar uma água. Tem um gerador de diesel que acompanha. Aí fica dentro da barraca, ó. Dentro da barraca. Pra não roubarem, né? Exatamente. Soltando um pouco de fumaça, não, natural. Não mata ninguém. Não, não. A quantidade de CO2 não é... Não, o diesel mortífera. É limpinho, é um combustível limpo. Exatamente, e daí vai pra uma mangueirinha, eletricidade, gira aquele negócio e alivia teu calor dentro da barraca. Vê só. É uma coisa mais linda do mundo. É uma das coisas mais bonitas do mundo ver isso aqui trabalhar. Imagina, meu. E é silencioso, meu. Vou levar vocês. É um pouquinho barulhento. Mas é bom dormir. Com barulhinho, quem não gosta de barulho? Barulhinho é bom. Barulho de chuva, né? Pra se lembrar da cidade. Claro. Porque tu vai acampar, aquele barulho, silêncio, não tá acostumado. Aquele barulho de silêncio. Né? Aquela chata, né? Aquele barulho de silêncio. E aí tu, com esse motor, tu se lembra da cidade, dos carros. Ah, coisa boa. Né? Motor, dos demais, escapamentos. Quanto é que custa o meio baratinho? Cerca de R$2.500. Vem com a barraca? R$2.500. E tu já veio com a barraca ou é só... Não, só o ventilador. Só uma hélice, né? Uma só, são quatro. O motor é separado. Compra separada. Motor separado também. Não, o kit todo. Vamos fazer o kit todo. 10 mil, kit todo, tá bom. 10 mil. Tá bom, Almir, obrigado. Vamos fazer o e-mail. Qual é o e-mail? Ontem vi o estagiário com uma pessoa suspeita, @ acho que era homem.http www.uk. UK. Voltamos em seguida com o Pretinho, Almir. Quisens. Tu tens os genes. Tu tens os genes. Tu gosta dos meus genes, Almir. Vai durar mais de 100 anos. Pô, Deus te ouça, Almir. Para a alegria do mundo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho Básico pela grande rede Atlântida do Sul do Brasil. Obrigado pela sua audiência. Verão Colombo, muito mais pra você. Coca-Cola, abra felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E aí, doutor Alceu? É exatamente. Tá bonito com essa camiseta de Cuba, hein, doutor Alceu? Tem tudo a ver com o senhor. Bacana mesmo. Pessoal de Cuba tá balançando essa camiseta. Show de bola, doutor. Show de bola, doutor Alceu. Vamos falar então da novela do Ronaldinho, hein, doutor Alceu? Exatamente. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Mas antes, doutor Peter, o Avaí comprou o Acleison. Acleison? Quem? Agora vai. Acleison. O Acleison. Acleison. Acleison. Para jogar no Avaí. É o novo volante do Avaí. Agora vai. É que ele jogou com o Wagner Benazzi, que era o técnico dele. No... Tem cara de lutador. Wagner Benazzi passou em tudo que é time da Série B. Mesmo. Parece lutador de luta livre ali, ele a cara subiu, dele. Ele é. Cara de mal, né, doutor Beba? Luta livre, daqueles que é fake, assim. Exatamente, o Ronaldinho tá sendo esperado às 14h30 no Copacabana Palace. Quando eu tava vindo pra cá, eu ouvi uma notícia na Gaúcha novidade? Que ele estava ainda em Floripa e iria pegar um jatinho. Particular, claro. Um jatinho e vai desembarcar agora. Tu acha que ele vai de ônibus? Doutor Mera, ele vai de gol pra e aí, a minha inveja não é do Ronaldinho, porque ele tem talento e eu não tenho. Agora a minha inveja é do cara que fica do lado do Ronaldinho, todas as fotos em Floripa lá. Tem um neguinho do lado do igual, né? Se veste igual, se veste igual, né, eu tenho inveja daquele cara. É um papagaio de por que você tem inveja dele, cara? Porque ele não tem talento algum, claramente. Ele tá do lado, não sabe, tu não sabe. Ele é amigo, é isso aí. Ele é amigo, papagaio de jogador de futebol. Que isso, cara? Aí. É evidente, né? Tinha perguntado alguma coisa pra mim. Qual é o planejamento? É evidente que o planejamento, né? Já visto tudo que vem sendo dito e até o que não está, né, sendo dito agora, ultimamente, né? É de que nas próximas horas, né? Queridos do Brechinho, né? Vai pro Flamengo. Não, eu não quero. Mas, doutor Meira, o senhor que é um expert no assunto planejamento. Doutor Meira, por que um atleta que vai jogar em determinado time na cidade de Porto Alegre, vamos ser claros, vai jogar no Grêmio em Porto Alegre, vai para o Rio de Janeiro anunciar do Rio de Janeiro, diante da torcida do Flamengo, que está esperando que ele jogue no Flamengo, na porta do hotel. Ele vai pro Grêmio. Por que que ele vai anunciar do Rio de Janeiro que ele vai pro Grêmio? Não, ele não vai ele anunciar no Rio de Janeiro que vai pro Grêmio. Ele tá lá no Rio. Ah, não vai? Não, o que ele vai fazer hoje? Ele vai anunciar que vai se desligar do Milan. A rescisão do Milan. O presidente do Milan está no Rio de Janeiro. Então ele vai ao encontro. É que eu não sabia. Ele vai ao encontro, ele só vai anunciar que o time vai jogar amanhã. Hoje é só que ele vai sair do Milan. Mas essa é a dúvida, né? Tem esse ponto de interrogação, porque aqueles que acreditam que ele vai jogar no Grêmio estão exatamente vendo isso. Que por uma questão ética e de respeito ao clube, não só o Assis como o atleta, pela história que teve no Milan, devem estar presentes junto com o vice que espera no Copacabana Palace. E para ali comunicar à imprensa do mundo inteiro que há o desligamento com a presença do jogador, etc. Claro. Mas há quem esteja desconfiado, porque mesmo que isso seja coerente, etc., é no mínimo estranho que o Ronaldinho tenha que estar lá e provocar todo esse constrangimento. E aí só depois desse desligamento aí, ou daqui a algumas horas, ou amanhã, anunciar em Porto Alegre. Então, certo. Mas tá eu que gostaria de dizer que eu concordo, né? Tá bom, concorda contigo, com o Mr. P? Não, concordo. Ah, não concorda com o Mr. P? Eu acho, né, que o planejamento não está sendo bem feito. Ah, porque é um constrangimento. Quem vai pro Rio, vai pro Rio. Né? O doutor Alceu, temos um contato com o Ronaldinho agora, isso? Tô tentando, doutor Pedro. Ah, olha aí, é uma boa. Mão, cara. É 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, esse é o número do... 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Vocês devem ter comentado ontem das fotos que tem no Facebook dele com uma estudante... Não vi. Então, ontem vazou no Facebook uma foto do Ronaldinho Gaúcho em Jurerê Internacional com uma estudante gaúcha. Várias fotinhos... Deles dois abraçados, ela inclusive com colar R10 de diamante. Doutor Alceu. E aí os amigos perguntando o quê? Como é que você tá com esse cara? Papapé, só um pouquinho. Parceirão nosso aqui de direito internacional. O cara rodeado de estudantes no Amazonas. Pois não, doutor Ocel. Barbaridade. Não, tem que ser uma coisa muito importante, doutor Ocel. O doutor Ronaldinho da linha 1. Olha! Finalmente, vamos começar. Alô, Ronaldinho. É 21? Alô? É o Ronaldinho? Oi? É o doutor Alteu, doutor Ronaldinho? Ó, doutor Alceu, tudo bem? Tranquilo? Já tá no Rio, Ronaldinho? Já, tô me dirigindo daqui a pouquinho ao Copacabana Palace. 3 horas eu tenho uma reunião com o vice-presidente do Milan. Vai jogar no Grêmio, Ronaldinho? É, tá, tudo indica que meu pé já está no estádio olímpico, né? Um pé, pelo menos, já está lá. E o outro do Flamengo. Vai jogar perneta. Ronaldinho. E só uma pergunta rapidinha aqui, porra, desculpa. Se um pé tá no Grêmio, outro no Flamengo, onde estaria e o que estaria no Palmeiras? Tá em Floripa isso aí que tá pensando. É o seguinte, eu tô me dirigindo ao Copacabana, tá tudo certo. Inclusive, já falei com o presidente Paulo Odone. Só vou rescindir com o Milan às 3 horas da tarde. Meu irmão vai estar presente também na negociação de término de contrato, né? E acho que a festa já vai rolar até amanhã ou no sábado mesmo no Estádio Olímpico. É importante, é importante isso, né, Ronaldinho? É muito importante. Um sonho muito grande de voltar pro Grêmio, voltar pro Brasil, tá poder feliz, fazer minhas festas. Mas é complicado também. Ô, Ronaldinho! Oi. Eu quero te dizer que a gente vai te receber de braços abertos. Ué, é o KG que tá falando isso, hein, Ronaldinho? É o KG que tá falando isso. O KG tá de bem comigo agora? Tô de bem contigo. Que coisa, né? As pessoas têm que perdoar, né, tchê? É verdade, Jesus já dizia isso, né, KG? Tá bom. Mas eu quero me lembrar na época que eu ia pra escola, que o professor dizia que a Terra é redonda, o mundo é redondo. O KG agora gosta de mim, é? É verdade. O mundo dá voltas. Ronaldinho, é o Porã que tá falando, e eu como morador da Vila Nova, né? Tô te esperando lá na Vila Nova de braços abertos, que tu vai ser o mais ilustre morador da Vila Nova. Depois do com certeza, né? Com certeza, a humildade é importante, né? Não só pra mim, mas pra toda a torcida do Grêmio. E eu tô querendo uns passes lá pra aquela tua casa de samba, casa de shows lá da família lá, que foi feita ali na Vila Nova, e eu não conheço ainda, tá, Ronaldinho? Tu é de Umbanda, porra? Os passes, os ingressos. Bom, cara, vamos liberar o Ronaldinho, que deve estar no momento aí. Tu tá tenso, Ronaldinho? Não, né? Tá tranquilo, né? Como se fosse uma rescisão normal. A gente tá rescindindo o contrato e vai dar tudo certo a partir da próxima semana. Já devo estar em Porto Alegre, na minha casa, com minha família, com meus amigos, fazendo muita festa e jogando pelo Grêmio. Tá bom. Obrigado, Ronaldo. Boa sorte pra ti aí nessa empreitada hoje à tarde e boa sorte nas próximas horas, onde vai ficar decidido o teu futuro e também o do Grêmio e o do Flamengo, consequentemente. Ô, Ronaldo, semana que vem, Planeta Santa Catarina, né, brother? Ah, com certeza, né? Te espera chegar em Floripa também, porque Floripa fica mais perto, né? Então é Porto Alegre, Floripa, Floripa, Porto Alegre e depois vamos pro Atlântida. Tá bom, queridão. Obrigado, grande abraço, tá? Um abraço por trás aí pro Porã e pro Cachê. Tá bom. Valeu. Sabe qual é o maior ponto de interrogação na minha cabeça? É que ontem à tarde tava na entrada do site do Ronaldinho a foto dele fixa com a camiseta do Grêmio, que até então ficava girando com outras fotos dele, com outras camisetas dos clubes dele, e do lado a frase que ele disse. Que por ele, que ele não era leilão, que ele não era objeto de leilão, e por ele já estaria vestido a camiseta do Grêmio, não interessando o valor, etc. E, a partir de hoje pela manhã, não tem como acessar o site mais. Ah, caiu, fala. De repente, muito acesso, caiu o site. Como caiu a ligação do próprio Ronaldinho aqui. Tá bem, cara, era isso. Obrigado aí, ô doutor Noceu, pela baita ligação. Tem um recado da produção pra mim aqui. Que é uma pergunta, na verdade, ele pergunta assim: custa fazer esta merda? Opa! Lá, lá, lá, lá! Eu vou fazer, então. Lá, lá, lá, lá! Ei! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá! Oi! Chegou a hora! Oi! Alegria! Vamos sorrir! Vamos brigar! Vamos brigar e rolandrando! Vamos brigar e rolandrando! Primeira pergunta, você que está no motel com a sua secretária, né? De momento, você que está papando a sua secretária, você que está sendo papada pelo seu chefe neste momento no motel, uma boa tarde a você. E vamos ao teste no futebol do Brasil, vai, irmão. La la la ya, hey, la la, acústico. La la la ya, la la la ya, la ya. 46. Ô, Lombardi. Oi, Lombardi, eu vou aí, hein, Lombardi. Oi, tô indo aí, Lombardi. Lombardi tá chamando. Lombardi tá chamando. Tá a caminho, estamos esperando. E logo, logo eu tô indo. Chama o gol aí, Lombardi. Primeira pergunta. Não pode agora, eles estão fazendo cocô. Tá fazendo o quê? Cocô. Deve sair muito fácil. Só tem que fazer cocô no céu, cara. Sim. Primeira pergunta. Meio campo da Argentina. Alternativa A, Mascherdia. Alternativa B, Mascherano. Alternativa C, Mascherméss. É Mascherméss. Inverti. É. Segunda pergunta, meia atacante. Qual é a alternativa correta, Lombardi? Qual é a pergunta? Meio de campo da Argentina. Mascherano. Oi. Questão de número 2, meia atacante da Costa do Marfim. Alternativa A, Ger Whisky. Alternativa B, Ger Vodka. Alternativa G, Gervinho. Alternativa C. Lembra do Gervinho jogando? Claro, sim. Como esquecer o Gervinho jogando? Gervinho tocou na tribo. Pergunta de número 69, atacante do Equador. Alternativa A, cai tarde. Alternativa B, cai em pouco tempo. Alternativa C, cai cedo. Oi. Pergunta de número 21, meia boca. Pergunta de número 21, meia boca do Boca. Meia boca? Não, meia. Meia do Boca. Meia do Boca. Meia do Boca Rony. Alternativa A, guerra. Guerra. Alternativa B, confronto. Alternativa C, batalha. Oi, animal. Pergunta de número 7, atacante da seleção da Itália. Alternativa A, não sei se está na seleção. Água fria. Alternativa B, água quente. Alternativa C, água fresca. A semana do presidente. Pergunta de número 104, Lombardi. É Lombardi. Lombardi. É a semana da presidência. Lombardi, Lombardi. Lombardi, foca, Lombardi. Focado. Foca, Lombardi. Ok, patrão. Ok, patrão. Não, não é pra imitar, foca, Lombardi. Foca no trabalho. Zagueiro da Holanda, pergunta de número 104. Vander observou. Alternativa 2, B, Vander espiou. Alternativa C, Vander viu. Oi! Mas aquela que eu vou embora. Na que eu vou embora, vou fazer essa merda até o fim. Então mais 12 perguntinhas tranquilas, atacante da França. Alternativa A, colar K. Alternativa B, pulseira K. Alternativa C, anel K. Falta somente mais 11. E agora a pergunta de número 44. Atacante da Argentina. Alternativa A, esfreguesi. Alternativa B, limpezi. E alternativa G, lavezi. Lavezi. Oi. Essa foi bem ruim, forçado, viu? Foi forçada a tarraqueta. Valeu, grande abraço, galera. Mano, André Ramille. Está feita a sua merda. Vai daí, Mr. B. Patrícia Pereira de Chapecó gostaria de saber por que, afinal de contas, os homens procuram, aliás, por que saber, ah não, o que que usou, o que que um homem procura em uma mulher? Mas tá foca, pia. Começa com o que um homem procura na mulher. Desculpa, Maurício. Começa com B e termina com A. É verdade. Beleza. Beleza. Ela diz aqui, fiquei com um guri em outubro de 2010. Eu era chata, grossa, eu sei disso. Mas como ele, eu era diferente com ele. Eu deixava ele jogar bola todos os dias com os amigos, até nos sábados à noite. Saia só com as roupas, saía, não é saia, saía foca, só com as roupas. É, com as roupas que ele gostava. Não, não é pra imitar a foca, Pi. Aturava um amigo dele insuportável. Eu era romântica, só não deixava ele tomar minhas decisões. Aí do nada ele terminou comigo. Ah, era perfeita demais. Então gostaria de saber o que, afinal, os homens procuram em uma mulher. Começa com B. B. V. B. Não começa com V. Não, B e termina com A. Tem E no meio. Tem E no meio. Beleza. Manda um G pra Vanessa e Fran e as meninas do Centro Coluna. Patrícia Pereira de Chapecó. É que ela queria fazer tudo pra ele, né? Daí ele cansou. Ô, Piangers, rapidamente mudando de assunto, voltando no Ronaldinho ali, um ouvinte tá dizendo que o guri que anda igual a ele do lado dele é o sobrinho dele, filho do Assis. O sobrinho dele joga muita bola, viu? É mesmo, guri? Joga muita bola. Tava lá no Daico com o Ronaldinho Gaúcho. Isso. Ontem eu tava lá. Tava lá também? Tava lá junto. Opa, meu ombro aparece na foto da Zero. Ah, pode ver. Meu ombro aparece ali na foto da Zero. Olha ali, aparece meu ombro. Não sei se vocês viram ali uma camiseta do Dolce & Gabbana. Camisa é falsificada, hein? Essa camisa comprou no centro falsificada. Shopping chão, shopping chão. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu vai ceder a tua... Não vou te cumprimentar, mano. Não vem aí que eu não vou te cumprimentar. Nem pros velhos tempos. Tá, tudo não tem bem. Velhos tempos, tu sujou na minha. Não precisa me cumprimentar. Vai ser amigo de quem lá? Não vai precisa. Ser amigo de quem? Não precisa me cumprimentar. Eu quero saber se tu vai ceder a tua lancha, o teu iate, pra gente dar uma volta lá em Floripa semana. Pode ser, pode ser. Vamos dar uma mesmo voltinha. Mesmo sem me cumprimentar. Legal, vamos até São Francisco do Sul ali. Certo. Mas tem que... Não, não vai até Cabo Frio? São Francisco. Vamos fazer São Francisco do Sul ali, aquela ilha maravilhosa de São Francisco do Sul. Ficamos ali uns 3 dias. Boa! Que ótimo! Voltamos. Quem mais que vai estar no barco? Nós aqui, do Pretinho, e mais um grande executivo de Floripa lá, qual é o nome dele? Dudu Gershman. Dudu Gershman. Nosso querido Dudu Gershman. Nosso grande bruxo vai junto. Ele tá em todas as baladas lá em Cabo Frio, viu? Só nas melhores. Esse é o Dudu Gershman. Um grande abraço, Dudu. Muito bom, guri. Obrigado aí. 4 minutos pra uma. Vamos fazer. Tá na hora de acabar, cara. Infelizmente. Pô, e não virou destaque dos destaques do dia aí o locutor mendigo lá, que é uma coisa mesmo, hit do YouTube. YouTube, né? E a dona... É o Mr. P, a gente achou o Mr. P era mendigo em Canoas, né? Foi no blog do Pretinho. Eu vim pra cá. É um absurdo, vozeirão, cara, né, cara? Vai estar no blog do Pretinho hoje à tarde. O cara se perdeu, né, nas drogas lá. E vocês já viram as imagens dele agora? Hoje ao meio-dia já passaram algumas imagens na TV, ele de cabelinho cortado e tal. Já deram uma garibada no cara. Sim, mas o cara vai ser locutor profissional, vai trabalhar numa rádio lá. Não, ele trabalhava, né? Daí perdeu o emprego por causa das drogas. Sim. É verdade. Virou. As drogas detonam o ser humano. Começa, sabe como? Como? Com botando brinco. Gil. Botando brinco. Brinco? Brinco. É mesmo? Botou brinco é porque tem tendência a usar droga. Caraca. Fez tatuagem, drogas pesadas. Que voz bonita daquele e quando louco. Fala gírias, não sei o quê, essas pulseiras novas que estão chegando aí, elas são coisas... Power balance? Power balance. São coisas que incentivam o uso de tóxico. Tá louco, cara. É verdade. Quem usa power balance tem alguma inclinação ao tóxico. Que isso? Das duas, então, é drogadaço. Que isso? Traficantes. Intervalo e na sequência tem o Barracão, vem aí mais um atenção, trote você, amigo, do cabelo amiga. No espaguete, converse viemos com seu filho, Verão Colombo, muito mais pra você, Coca-Cola, abra felicidade, Nova Esquina, cervejão, se beber não dirija, voltaremos logo mais às 6 da tarde, esteja conosco de novo, por favor.